Primeiro livro de Crônicas. Capítulo 1. Adão, Sete, Enos. Cainã, Maalalel, Gered. Enoque, Metusalém, Lameque. Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer Asquenais, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cão, Cush, Mizraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush eram Seba, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá, os filhos de Raamá, Seba e Dedã. E Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Mizraim gerou aos Ludeus e aos Anameus e aos Leabeus e aos Naftueus. E aos Patruseus e aos Casluêus, dos quais procedem os Filisteus, e aos Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom seu primogênito, e a Et. E aos Jebuseus e aos Amorreus e aos Gigazeus. E aos Eveus e aos Arqueus e aos Sineus. E aos Avadeus e aos Emareus e aos Amateus. E foram os filhos de Sem. Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arã, Uz, U, Jeter e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram dois filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almoda, a Selefe, a Azamavé, e a Gerá. E a Adorão, a Uzal, e a Dicla. E a Obal, a Abimael, a Sebá. E a Ofir, a Avilá, e a Jobabe, todos estes foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá. Eber, Peleg, Reu. Serug, Naor, Terá. Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaac e Ismael. Estas são as suas gerações, o primogênito de Ismael foi Nebaiote, e depois, Quedar, Adeel, Mibsão. Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema. Getur, Nafis e Quedemá, estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, a Joxã, a Medã, a Midiã, a Gisbaque e a Suá, e os filhos de Joxã foram Seba e Dedã. E os filhos de Midiã, Efá, Éfir, Enoque, Abida e Elda, todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaac, e foram os filhos de Isaac, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Quenais, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir. Lotã, Sobal, Zibião, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã, Hori e Umã, e a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal eram Ovã, Manaate, Ebal, Sefi e Onã, e os filhos de Zibião eram Aiá e Aná. O filho de Aná foi Dizon, e os filhos de Dizon foram Arão, Isbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer eram, Bilã, Zavã e Jacã, os filhos de Dizã eram, Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel, Bela, filho de Beor, e era o nome da sua cidade de Nabá. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosa. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade, este feriu os Midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Samlá, de Masreca. E morreu Samlá, e reinou em seu lugar Saul, de Reubote, junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Acbor. E morrendo Baal-Anã, Hadade reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Pai, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matrede, filha de Misaabe. E, morrendo Hadade, foram príncipes em Edom o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Quenais, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã, estes foram os príncipes de Edom.